Anjo, gol no 648, passando externo, baixar travado. Gol no 648, continua a aproximação, agora seleção para pouso. Nós temos uma aeronave agora, Sierra 7000, pousando na cabeceira no 7, não vai interferir. Ativo, aguardando autorização para pouso, gol no 648. Gol no 648, autorizado pouso pistando 0, vento no 40, grau 07, nós crengamos, 0 no 4. Autorizado, pouso no 0, gol no 648. WJ4462. Gente azul passou a posição duna, 3 milhas do externo, redução para aproximação, segue a aeronave Boeing 737, 5 milhas à frente com velocidade reduzida. Complete LS, torre 118, decimal 612, azul. 18,6, obrigado, 4462. LR 6320, desse mantenha 2000, autorizado a aproximação LS, enxame estabilizado no LOC. Xanem 6320. 2000, autorizado a aproximação, chamada estabilizado no LOC, Xanem 6320. Estabilizando o final de LS, passando. Azul 4462, continua a aproximação, cheque sem esposa, aguarde pista livre. Azul, por favor. Chamar a torre 1186 para o cruzamento. Portugal 021, evade the vector for spacing and ILS approach after. Turn right heading 225, Portugal 021. Portugal 021, right heading 225. Firm descend and maintain 2000 feet, altimeter remain 104. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 120 graus, 08 nós. Leve pouso pista 1-0 para 462. Alfonso da Juliette, voo no 642. Portugal 021, reduce speed 210 knots. 610, Portugal 021. Antes da Juliette, o gol no 643. Consegue Juliette, para o 04. Consegue 04, 643. Portugal 021, turn left heading 140, report established on lock Left heading 140, for the start of the local line, and the 140, 021. Localizador com Campo Vista, chama 6320. Ciente 6320, passando posição Duna, completa final ILS, torre 118612. 118612, uma boa tarde. Boa tarde. Gol 1807, redução 2100 nós. 2100, reduzindo 1807. Gol 1396, redução 220 nós. 220, Gol 1396. Vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa limitado pelo LOC. Mantenha proa limitado pelo LOC. 807, tanto para 4.000, bom? 3.000 pés, com 10 no 4. Atingindo 50, gol no 396. Gente, mantenha, reduza a 220 nós, gol no 396. Gente, vai manter. 35490, chame centro Recife em 125 decimal, o cogino 126 decimal 0. Trip 5490. Confirma por 5490. Recife 126 decimal 0. 260. Comandante, pode fazer do ar localize. Roger that. Complete a last final approach. Portugal 021. Está aí, mas o airport é o 396, vetoração 5. Sobre vetoração para sequenciamento. Esquerda proa 025. Limite ao lock. Esquerda 025, limite ao localizador, gol 1396. 96. 0, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 08 nós, que negar na 0 no 4. Ativo de pouso, na 10, chama 6320. 003. Milhares 03, 4462 azul. Esquerda para o A1, 50 para o LOC, chama estabilizado. 150, chama estabilizado, mas assim. Ainda mantém o 50, gol no 396. Mantenha 050, reduza 1180 nós. Gol 1396, reduzindo 180 e mantém 050. Desse mantenha 2000. 2000, 807. Complete curva esquerda pro 130. O 1396 vai ultrapassar o localizador para sequenciamento e está limitado pela magnética 110 de cima. Mantém a proa limite 110 de cima, gol no 396. Irmão, desça e mantenha 3.000, gol no 396. Altimento com 1014. 3.000, 1014, gol no 396. É Portugal 021, tower at 118, decimal 6. É difícil, é Portugal 320 do solo 229, Felipe, pela direita, solo 1219. Na direita, solo em 121, decimal 9, uma boa tarde. Gol 1600, na porção 09. Gol 1600, livre acionamento, chame para o táxi. Autorizado, 600. Gol 1396, direita para o 130 para o localizador, chame estabilizado. Direita 130 para o localizador, reportará estabilizado, gol 1396. Passando dona visual. Gol 807. 807, ciente, completa a aproximação final, reduzindo torre 118612, segue Airbus 330, 12 horas, 6 milhas. Gente, já estou reduzindo aqui, chama torre 1807. 3154, dirigindo 4, ciente, via desce e mantenha 3.010 no 4. Vila 14, 3.000, via está 3154. No 396, desce e mantenha 2.000. 3.000? 2.000, no 396. 2.000, vou no 396. Faz a cópia, aguarde. Boa tarde, é o TRIP 5627. Boa tarde, TRIP 5627, número 3 para a cópia, aguarde. Boa tarde. Golf na escuta. Confirme o estacionamento que se encontra e pista de decolagem. Detect ground frequency 11.9. Detect ground 11.9, heading right, Portugal 021. Zero, bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, direto bridge com curva à direita. Transponder 5011, controle Salvador no 20.80. Estado autorizado pouso pista 10, vento 20 graus, 07 nós. Autorizado pouso 107. X-Ray Golf, cotejamento correto, para acionamento chame a torre no 86. Oceania 6320, ingressa via Juliette para o portão 05. Juliette, portão 5, Oceania 6320. É Portugal 021, taxi via Alpha, hold short of Juliet. Alpha, hold short of Juliet, é Portugal 021. Salvador, Gol no 649, teria sido prevista para Ilhéu? Da El, provável. Da El, obrigado. Mike Eco Juliette, confirme estacionamento que se encontra em pista de decolagem. Juliette, Serra Nova Mendia, Papá, aprovado 085, decola da 17, inicialmente corredor Axé, restrito 1000 pés. Transponder 5562, controle 120.80, torre no 86. Juliette, cotejamento correto para acionamento, chame a torre no 86, informe o PLB a torre. Trip chamou o solo anteriormente? Foi o Trip 5627, para a cópia. Trip 5627, Aracaju, aprovado nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju com curva à esquerda. Transponder 5015, controle Salvador 120.80. Achado e travado. Ciente, aguarde pista livre, Gol no 396. Ciente. Bom noite, 07, solo aos 35, livre à direita, chame solo 121 no decimal 9. Livrando direita, 219, boa tarde. 127. Trip 5627, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso Lima, ajuste no 0 no 4. Para o Paco Coro 600, tem 166 a bordo, 2 horas e 40, altera Maceió. Ciente, Gol no 600, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 4. Autorizado via pátio 1 no Índia, no ponto de espera 186, cobre 14, Gol no 600. Solo, Gol no 807. Gol Uno 807, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Aproximação ILS, reduzindo para aproximação e chama a torre em 118 decimal meia dúzia. 18,6 agora, obrigado, até mais vezes. Tipo, eu muito obrigado pela noite. Salvo Salvador, por favor, poderia chamar a Polícia Federal aqui no portão 5? Confirme. Polícia Federal aqui no portão 5, por gentileza. Ok, afirmativo, já estou em contato com a infraero. O GS autorizado o táxi, está em posição 197, reporte pronto. No 396, solo 37, livre direita, chame solo. 121, decimal 9. Serra, boa tarde. Então, 3154, ajuste altímetro no 014, reforço sem de pouso, baixado travado. Já tem baixo travado, campo à vista. Juliet, Sérgio, oficial, direto. Autorizado pouso, pistão no 0. Livre pouso no 0, tanto isso, 154. Uno 396, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 396. Próximo antes da Juliette. Uno 807, Juliette, portão 06. Meia dúzia. Salve Salvador, o Chané 6320. 6320 é o solo. Você conseguiu entrar em contato com a Polícia Federal? Eu entrei em contato com a administração do aeroporto. A gente entra em contato com ele, com a administração, e a administração é que contacta a Polícia Federal, ok? A gente não tem contato direto. Tá ok então. Obrigado. Na escuta? Na escuta. Ok, sem maiores detalhes, só a título de segurança e planejamento do tráfego, o senhor poderia informar o motivo? Tem um passageiro aqui tentou impedir um dos comissários de abrir a porta da aeronave. Ok, gente, obrigado. Solo 54, solo 40, livre direita, chame solo 121, decimal 9. Direito 219, 3154. Solo, boa tarde, da 3154, livrou na sua escuta. Da 3154, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3154. Bono 396, Juliette, portão 09. Juliette 09, 396. Portão 3154, Juliette, portão 10. Juliette 10, 3154. 10, vento 120, VAU 079. Autorizado 90, Bono 600. Position fly direct to Duna position. Fly direct to Duna position 6314. Sete, curva direita, corredor Axé. Transponder 0171, controle 1208, torno 186. Autorizado decolagem, pistão 17, vento 1900 graus 079. Novembro, cotejamento correto, para acionamento chame a torre 1186. Lip 5627 no pátio 3, livre acionamento, chame para o táxi. 2, chame controle, 120, decima 8. 1208, obrigado, uma boa tarde. Você também. Obrigado. Marque Eco Juliette para o solo. Marque Eco Juliette, decolado às 4, 2, chame controle, 120, decima 8. Net, 1208, Marque Eco Juliette. Boa tarde, voo no 600, decolou, cruzamento de 1700. Lância direto Puka. Direto Puka, do meia da zero. Controle, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, prossiga. Depois da 17, na sua escuta na Axé. Que sente, Papai Romeu, Mike Eco Juliette. A SEMI transponde na posição normal e inicialmente mantenha-se no máximo 1 no meu país. Sim, mais rápido, contato o radar, passando a vertical do farol de Itapuã. Mantenha-se em condições visuais a 1 no meu pé. Sim, mais rápido, Juliette. Avemessa e Golfo, autorizado cruzamento da 1728, prossegue via Quebec, Mike na Lima, chame solo 121 no decimal 9. Lembrar Alfa Lima Sonar, chama pronto para táxi. Papai Romeu, Mike Eco Juliette, confirme se mantém o no meu pés. Meu pés, ó. Queixar que o modo Charlie do transponder é altímetro 1014, recebemos indicação de 1200 pés. Ed, Oeste, táxi via pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto espera, chame a torre no 186, ajuste no 014. 314, pátio 3, 1 no Índia, e ponto espera 186, obrigado, bom. Solo, Papa Romero, pegou na Lima. November X-Ray Golf, táxi até o través do portão 612. Após, vai dar passagem ao ATR da Trip e segue o, até o ponto espera. Firmo, no ponto de espera, chame a torre no 186. November X-Ray Golf, ajuste no 014. Whisky, mil pés, aprovado corredor forte até 20 milhas. Decola no 7 com curva direita, o transponder 0116, controle 1208, torre 1186. Controle Salvador, boa tarde, F-529, formação Lima. Webjet 5729, boa tarde, acione identificação, desce e mantém 4 mil pés, chegada bom, altímetro 1014. Web 5729. Identificou-se descendo 4000, chegada bom, altímetro no 014, Web 5729. É bravo que Luiz. Solo Salvador, gol 1649, utilização de tráfego, Léo. 1649, aguarde cópia, informação em curso Lima. Poderia confirmar? Aguarde a cópia, gol no 649, informação em curso, Lima. Afirmativo, só tem da Lima, gol no 649. 069. Lívia, Léa, decolar, 1527. Bravo, que Luiz, que ligação na 100, pronto para táxi. Ligação, desce, mantém 050, chegada Mari. Passarei do 2231. 600, chama Centro Recife em 12685. Boa tarde, bom voo. 12685, obrigado, uma boa tarde, até a próxima. 3192, livre aproximação ILS, informe estabilizado. 3192, encontrar estabilizado. Direto. Transponder 5016, controle 120, decimal 80. 240, Golf 677, pista 10, direita, da Elvisa, 5016, sem vai. Transponder 120, aliás, controle 120.8. Bono 649, informo que eu não entendi. O transponder, a frequência do controle e a curva após a decolagem. 240, Golf 677, 10, direita, após Dael, Veda, direto. 5016, transponder, 20.8, eu controle. Controle 120.8, gol no 649. Afirmamos, obrigado, senhora. Gol no 649, cotejamento correto, chame pronto. Obrigado. Cinco, meia, dois, sete, decolada 429, chame o controle 120, decimal 8. 208, boa. Salvador, muito boa tarde, é o trip 5627. 5627, boa tarde, contato radar direto Puca, vigilância. Direto Puca, vigilância ciente, trip 5627 graus. November X-Ray Golf, autorizado decolagem, pista 10, vento 110 graus, 069. Graphic Luiz, autorizado táxi até a interseção da 17, fica atento ao Charlie 150 no ponto de espera.